Solicito autorização de reboque da posição 6, parte 1 para a posição 4, posição meia dúzia. Autorizado, reporte ao término. Iniciando, reporte ao término. confirme para o solo. Tóxico Yankee, cliente, bom dia. 251, prepare a saída São João, Olé da Morte, vai agora de volta. copia? Schleimer 251, autorizado para Guarulhos, 21, 0, Taubaté, nível de voo 380, saída São João, Leda, Mótima, decola na pista 117, após a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5477, controle 120, decimal 80. Correto, chame pronto no função 03.